Viva a todos. Boa noite. 12º episódio de Fibra de Carbono. Eu acho que é o 13º. Mas sim, mas como gravamos, é como duplo, é parte 2... Sim, é o 13º que nós gravamos, é o 12º é o episódio 12. Exatamente. Ok. Isto vai ser confusão a partir de agora. Uhum. Se já não foi tão boa ideia assim, eu avisei-te. Uhum. Acontece. Hoje é terça-feira, dia 29 30? de maio. 29. Paulo pensa sempre muito à frente. É verdade, pensa sempre no futuro. O Grande Prémio do Mónaco e as 500 milhas de Indianápolis foram há dois dias. Sendo das duas das corridas mais conhecidas do mundo inteiro, a maioria das pessoas, ou quem ouve este podcast, de certeza que já conhece os resultados. Claro. Se mas é que, engraçado. Sim, sim. E se é que se poderá. Será que se poderá dizer que toda a gente que está a ouvir agora ouviu as corridas em direto? Viu as corridas em direto? Pelo menos uma delas deve ter visto. Uma, não é? A maioria. Só com muito azar, não é? Só para dar uma checa, o Grande Prémio do Mónaco foi ganho pelo Marco Webber, 6º piloto diferente a ganhar uma corrida esta época, se bem que foi uma pena não ser também a 6ª equipa. Não, e nós todos estávamos à espera que ia ser uma coisa da Lotus, mas o Grosso já estragou tudo na primeira curva. Pelo menos fez o que fez voar o Kobayashi. É verdade. Sabes que o Mónaco é mesmo assim, não é? Claro, nós obviamente. É que temos, aliás, sempre foi assim. Nós é que temos estado ultimamente, sim, não sei sim. Porquê, não há acidentes nas primeiras voltas e tal. Ou nas primeiras curvas, ou em Santa Devoto. Nas primeiras curvas. Nem é só no Mónaco, nas outras pistas. Exato. Mas, por exemplo, agora estamos a falar de acidentes na primeira curva, na Santa Devoto. Não sei se chegaste a ver o acidente na GP3. Vi. Pronto. Epá, para quem não se... Pois foi preocupante. Mas isso é meio-meio. É o sangue na guerra do pronto, estamos a falar de 17, 18 anos a correr em monolugares. E é claro, não é? É a parte mais veloz da pista, que é a saída do túnel. Mas o que é mais engraçado é que o carro que voou é de um rapaz chamado Connor Daly, que é o filho do Derek Daly, que 32 anos antes também voou, não daquela maneira como tu viste na saída do túnel, mas também voou semelhantemente em Santa Devoto, no Mónaco. Portanto, é a primeira curva, para quem não sabe. É a primeira curva, exato. Para quem não sabe, é a primeira curva. O Mónaco tem esta característica que eu gosto muito, que é... toda a gente conhece os nomes das curvas. Se me disserem o que é a curva 1... Bom, a curva 1 toda a gente sabe. Mas se me disserem a curva... Então diz lá uma coisa, qual é a penúltima curva? Qual é a penúltima curva? A penúltima curva é o Arrascaço. Pronto. E a última é? A última, se me disseres... Dá-me 3 hipóteses que eu acerto. Tens a curva Ranier 3º, a curva Príncipe Alberto, a curva António Nogueira. É a primeira. Não, é a última. É António Nogueira, que é o presidente, foi o presidente da... Ele foi o senhor que idealizou o Grande Prémio do Mónaco. Que era o presidente do Automóvel Clube na altura. Mas pronto, a Chicane do Porto, piscina... Aliás, a Chicane... aquela sim, a Chicane do Porto. Aquela câmara que está na Chicane da piscina... É o melhor ângulo para ver carros de Fórmula 1 toda a temporada. Toda a temporada. Mas eu gosto mais... Vês os carros a mudarem de direção. Exato. Mas também eu gosto daquela... para o lado esquerdo. Exato. Eu acho espetacular. Eu, por exemplo, mas também gosto muito da panorâmica. Eu sempre gostei da câmera quando ele passa no gancho do hotel. Estás a entender? É a clássica. É a clássica das clássicas, não é? Antes do Portier, antes do túnel, etc. Então... Para mim acho que é uma clássica. Ui. Aquele panorama geral do Mónaco... Pá. O quê? Eu vi qualquer coisa. Ela na cozinha. É na cozinha e não se partiu. Ah. Foi mais rolado que outra coisa. Só se perdeu, não, a forma. Portanto, pronto, eu gosto dos clássicos, não é? Então aquele geral que tu vês todo um país no seu esplendor, que ele é praticamente um país, não é? Daquele ângulo da câmara tu vês praticamente meio país. O outro metade está atrás. Portanto... Não, mas o Mónaco é sempre um clássico. Vai ser sempre um clássico. E por causa do glamour e por causa das pessoas que circulam por lá, dos iates, das festas, Pronto, é os P, e depois, não é? Uma coisa colaborar com a outra. A Fórmula 1 colabora com o Mónaco e o Mónaco colabora com a Fórmula 1. Dá um ar de respeitabilidade às coisas todas, não é? E, portanto. Já agora, para comprovar aquilo que nós estamos a dizer, qual é a curva 12? Tu se calhar sabes, pronto, é um exemplo. Curva 12. Curva 12 não é a. 2, 3. Espera aí, não é o tabaco? É sim, senhor. Fogo. Ah, Impressionante. que eu estava a fazer. É que eu estava a fazer. Estava a contar as curvas. Estava a contar as curvas. Percebes? Estava a Mas contar. pronto, É que eu não. isto uma pessoa. Até porque nas transmissões televisivas não se fala em curva 1, curva 2, curva 3. Até porque, por Não, exemplo, a não, curva não, 2, que é o Boa Rivagem, aquilo nem é bem curva, aqueles gajos passam ali não, não. Não, é um bocadinho. uma reta. É uma reta. Percebes? Aquilo é uma reta. É mais uma reta. É uma falsa curva. Compreendes? Aquilo é uma falsa Exatamente, curva. exatamente. Apesar de. Pronto, a seguir tens de também me travar porque tu estás no casino e já estás a descer para o Mirabeau. Por exemplo, e Portanto. toda a gente conhece do casino para o Mirabeau aquela parte, que ele, se não fosse um circuito como deve ser, eles iam à direita, mas não, tem que se desviar daquela cova que há ali no chão. Exato. Não O é da modo é cova, que é ele. mais. Não é uma cova. É o. Porque o tubo de esgoto é ali e eles têm que desviar porque aquilo faz. Mas um alto e eles têm que se desviar ali porque senão raspa no fundo do. Pois exatamente, exatamente. Se bem que o Raspa no fundo. Raikkonen passou lá umas poucas vezes assim à direita, para comer e embora. É pá, o Mónaco é É, isto, o Mónaco é não muito. é ele que paga, não é ele que paga, não é ele que paga as contas, portanto. O Mónaco é isto, o Mónaco é muito especial, toda a gente conhece muito mais do Mónaco do que dos outras. É porque as Das curvas todas de outras. Monza. Pois também não há muitas, não Exato. As é? curvas todas de Monza. E são antigas, mas tu não contas, não contas, tu és só. Exato. Eu também sabia de todas as curvas do Hockenheim antigo, mas. Também não havia muitas, era como Monza. Exato. E lixaram tudo. Que é outra coisa. Não, aquilo já está. Mas pronto, o Mónaco, Já perdeu sendo piada. sincero, desportivamente, aquela pista à partida não interessaria ao Menino Jesus. Sim, mas por exemplo, este ano havia aquela expectativa no dia da corrida que poderia chover, etc. e E tal, e choveu, e então choveu. muito pouco. Mas choveu numas circunstâncias tais que ninguém se atreveu a parar, porque eles estavam muito mais lentos. Exato, porque o Verne tentou a sua sorte Podia ter corrido muito e deu. bem. E podia ter corrido muito bem, exatamente. É uma aposta, e as apostas são assim, ou ganhas ou perdes. Porque não Não sei, ele é? ficou em décimo. Segundo. Décimo Não, segundo. não, depois da paragem, foi, era 12º? Imediatamente Não, depois? antes da paragem eu acho que era Era sétimo. sétimo, sim. Era sétimo. Depois ele caiu muito. Caiu para décimo. O que foi décimo segundo classificado? Porque o Kovalainen teve um problema. O Pérez lá passou. O Button teve lá o tal problema e acabou em 16º. Mas Mas pronto, desistiu. desistiu na prática, sim. Exato, na prática desistiu, portanto havia poucos sobreviventes, não é? E os, como é que eu ia dizer? O A e o B, ou seja, o Marussia e o HRT não contam. Pronto, olha, ainda a assinalar o para já a pole do Schumacher, Que não foi? que não foi, quer dizer, ele foi o carro mais rápido, não é? Exato. E de certa forma calou alguns críticos, inclusive se calhar um pouco nós, não é? Se bem que eu lembro-me. Eu nunca achei que ele tivesse acabado, mas. Eu sempre achei que, eu acho que ele já, e nós temos as gravações disso, eu acho que ele desde o início da época tem tido é muito azar. E desta vez voltou a ter. Mas pronto, foi uma performance de assinalar na qualificação, Sim. pessoal. Embora eu continuo a dizer que ali no Barcelona a culpa foi um bocado dele, porque não estava propriamente atento, ou não tinha aquecido as. Não Pois, é conseguiu dar possível, aquela sim. devida distância, pelo menos para o Bruno Senna, não é? Pois, aquilo com 43 anos os reflexos já começam a falhar. Exatamente, precisamente. Mas, por exemplo, pronto, hoje ou no domingo, pronto, aquilo foi um bocadinho mais chato do que se esperava, porque andavam todos em fila indiana, tu viste? Estavam lá seis, Seis carros. Até, exatamente, até até o o Massa Massa. andava lá, pá. Até o Muito Massa bom, andar para lá. muito bom. Assim, eu adoro. E conseguiu a melhor classificação do ano para ele, não é? E Uhum. até podia ter ganho. Qualquer um destes seis, acontecendo um azar a qualquer um dos outros cinco, é muita malta. Poderia ter ganho. Os seis primeiros acabaram separados por 6 minutos, 6 segundos, que é Exato, quase nada, exato, é quase nada. E depois, em como tu 70 voltas. sabes, exato, e depois, claro, não é? Depois havia aquela hipótese, não é? Imagina se chovesse 10 voltas do fim, caísse, porque havia sempre aquele, houve sempre aquela ameaça por cima, não é? Vai chover, até os brasileiros gozaram com a história. Então, quando é que vai chover? Daqui a 5 minutos. Ah, os 5 minutos já passaram há 5 minutos atrás. Mas faltam 5 minutos, e os 5 minutos já passaram a vida. Exatamente, tanto que há Compreendes? aquele cartoon, que não sei de quem é que tu publicaste, eu vi no teu blog, em que estão os engenheiros a falar com os pilotos, o Massa, o Hamilton, o Alonso, o Vettel, assim por ordem, e o engenheiro do Webber já lhe diz: epá, isto olha, temos previsão de chuva para o Canadá, cuidado. É capaz, não é Foi capaz, engraçado, é. porque pronto, andou o tempo todo a dizer vai chover, vai chover, vai chover, e não choveu, ou então se choveu era muito pouco, e depois quando começou a chover muito, porque para quem não ouviu, ou quem não viu, as pessoas que estavam no Mónaco naquele momento, naquele dia, estavam a dizer que os céus estavam absolutamente escurecidos, tão escurecidos que se conseguia ver os flashes das máquinas de prontas, Das as máquinas máquinas de fotográficas, fotografar. sim. Exato, exatamente. Era quase escuro como breu, e toda a gente pensava que ia chover a qualquer momento. E passava, passava, passava, quer dizer, depois a sensação que tu ficavas é que os céus estavam-se a aguentar até ao fim da corrida, não é? Sim. Porque e depois foi o que aconteceu. Disseram depois que choveu abundantemente, pá, meia hora depois do final da corrida, ou coisa que valha, já não sei bem, mas que choveu muito Calhou, no pois calhou. isso, Quer dizer, bastava ter acontecido um safety car ou assim uma coisa. Bom, a corrida já acabou com 1h45 ou assim uma coisa. Já demorou um bocado porque e não pode durar não, mais 2 horas. exato, pode demorar mais 2 horas. Não podia, eu podia ter chovido meia hora antes, percebes? Uhum. Mais coisas de assinalar. Para mim, o facto desta fora largamente a corrida com mais distâncias dos últimos para aí 2 anos. Capaz. Foram 3, 6, Foram, 9, acabaram 9 dezesse, pilotos. Acabaram 15 exato, foram nove, pilotos. exato, É 15 muito. pilotos chegaram ao fim. Sim, isto é uma grelha típica dos anos 90, não é? Acabarem um terço dos pilotos fica de fora, pelo menos. Era, seria uma grelha típica dos anos 90. Sim, porque dos anos 80 só acabariam 8. E havia muitos E mais. desses 8, provavelmente 4 estariam a arrastar-se pela pista com falta de gasolina. Verdade. Mas um tempo dos turbo era assim. Olha, outra coisa. Eu não me lembro de ter visto a corrida toda. Nenhum Force India. Eles fizeram sétimo e oitavo. Foram resultados muito bons. E não me lembro de os ter visto na televisão. Não sei se isto é o teu tio Bernie, A manda a boicotá-los, não cartada é? depois. Mas eu creio que é capaz, ainda deve ser ainda o boicote do Bernie à Force India, mas eles classificaram-se. Pode ser que quando o DRS ou o Hülkenberg fizeram uma pole position, Só não, assim, não ao ganharem ou forem ao pódio, aí ganharem, foram escapam ao também, pódio, hipótese. e não podem escapar. É. Portanto, bem, agora em termos de classificação, continua tudo juntinho, não é? É a última coisa que eu achei impecável, que é o Alonso já fez 6 corridas, está em prima com um carro que é uma porcaria. Agora está muito melhor. Agora acho que é indiscutível. Agora nota-se. Nota-se que o carro está muito melhor. E ele tem um carro que é uma porcaria desde o início do ano, ou pelo menos era até aqui, está em primeiro. Pronto. Portanto, ele é um sério candidato ao título. Mas depois tens a Red Bull atrás dele, a três pontos. E três Está pontos, como bem, tu sabes, está bem. é nada. É nada, Pontos. exatamente. Especialmente É. quando 3 pontos é o quê? É um oitavo lugar. Nem isso. Não, 4 pontos é um oitavo lugar. até pode ser um nono. Sim, é um oitavo, um nono. Pronto. Basta fazer um oitavo. Oitavo são 4, o nono são 2 pontos. Uhum. É, quer portanto, dizer, e o é quase próprio nada. Lewis, exato, é quase nada. E o próprio Lewis Hamilton, que não tem qualquer vitória, não é? É o quarto classificado do campeonato. Porquê? Por causa da sua imensa regularidade. Quem é regular, está na frente. O Alonso, que não tinha um bom carro, agora melhorou um bocadinho mais, está agora a fazer 2 pódios. Ele está na frente porque fez 2 pódios nas últimas 2 corridas. Algo que o Vettel não tem, algo que o Webber não tinha, por exemplo, a vitória dele no Mónaco. O É o primeiro seu primeiro pódio pódio deste e ano. fez quarto, 4 quartos lugares. Exatamente, é o seu Também é primeiro pódio. regular, também, quer dizer. Exato, é a regularidade. Percebes? O Raikkonen também fez 2 pódios nas últimas. Também está em sexto. Três O corridas e não Button, está há aí muito qualquer longe. coisa muito estranha que se anda a passar com ele. Pode ser que ou o carro não se adapta bem lá ao estilo dele, compreendes? Ou então É que ele passou a corrida toda em 14º, pá. Arrancou em 13º, passou a corrida toda em 14º, atrás de um Caterham. Fogo. O que é a piada, que tem a sua piada. Fogo. O Tem a sua rapaz piada. deve ter chegado ao hotel no fim da corrida cá com um melão. Porra. É, exatamente, e a Caterham, quer a Caterham, quer a Marussia, quer a HRT, conseguiram no Mónaco os seus melhores resultados do ano, né? Pondo as coisas nesta forma, portanto. Ah, e há outra coisa, tu disseste foram 15 que acabaram o Grande Prémio, não é? Mas não é a corrida que teve mais existências. Este ano, a Austrália só teve 14 carros a acabarem. Foi. Estou muito esquecido, pá. É, Sabes, é mas. que o meu almoço foi queijo e o meu jantar amanhã Ah, foi queijo. pronto. Foi por causa disso. Aliás, foram 3 a acabar, mas houve mais 3 carros classificados. Como no caso do Button. Ah, exatamente. Pois, porque o Maldonado, por exemplo, não acabou, mas Na última ficou em curva, na 13º. verdade, exato. Mas eles estão a classificar o Bruno Senna a 6 voltas do fim, com 6 voltas. Quer dizer, isto. Porque desistiu a 6 voltas, percebes? Sim, porque acho que Estamos. é uma porcentagem, uns 75, 80%, não é? Ah, é 90. 90%. Pronto, isto significa que, para quem Os não sabe, 90%, aliás, para quem não sabe. quem fizer 90% das voltas do líder quando o líder acaba a corrida é classificado Classificado. como tendo acabado a corrida. Exatamente, mesmo tendo acabado a corrida, vamos supor, alguém que acaba com 6 voltas, vamos supor, uma corrida que valha 60 voltas, o último classificado fica a 6 voltas, mesmo estando a correr ou não, é classificado. Compreendes? Porque é sempre um décimo. Um É verdade, décimo de é verdade. 60 é 6. Pronto, é por aí. É por isso que as coisas são reguladas. Não me lembro exatamente de quando foi o último grande prémio, já deve ter sido, tu é que sabes estas coisas, em que um piloto não tenha acabado a corrida, tinha sido classificado e ainda a valer pontos. Isso é, sei lá, Eu para os ia anos. dizer 2006, na Hungria, o Raikkonen, um 8º lugar. Eu ia dizer isto, tinha esta ideia. Mas o Schumacher acho que teve uma coisa qualquer parecida. O Schumacher teve uma coisa qualquer parecida, Que mas até foi uma posso estar corrida em que o De La confundindo. Rosa subiu ao pódio. Sim, exato. Esse aí subiu ao O pódio que ele e o hoje. Tiago Monteiro teve ao pé dos pontos. Teve ao pé dos pontos. Não, mas é capaz, é bem capaz. Sabes que, por exemplo, há quem desiste na última volta e porque estava na mesma volta do líder. Se desistir uma volta e tiver para aí 4 ou 5 carros na mesma volta que o líder, estás a entender? Acaba-se por ser o sexto. Dou-te um exemplo, é um exemplo plausível. Portanto, é possível, é verdade. Agora Ah, não, não, não sei dizer. esse foi o Schumacher. Esta corrida que eu estou a dizer foi o Schumacher que ficou. Did not finish. Aliás, DNF. foi classificado como não tendo acabado a corrida, mas está em 8º lugar. Portanto, ainda valeu pontos. E o Tiago Monteiro Exato. nessa corrida de facto ficou em 9º. Exato. Portanto, não, mas o campeonato está, olha, o campeonato está absolutamente equilibrado. A próxima corrida vai ser outra que também é imprevisível, que é no Canadá, que é no circuito de Villeneuve. Também não é propriamente um, como é que eu ia dizer, um circuito citadino, mas o espaço é apertado porque é numa ilha, está cheia de lagos, entre outras coisas. E pronto, Pá, o Canadá é daquelas. quer seja, quer que faça sol. É uma corrida em que quer faça sol, quer chuva, é absolutamente imprevisível e costuma ser muito desgastante para os carros e claro, não é? Tem sempre o risco de bater. Aliás, o que eu ia dizer é. Para complementar isso que disseste, é que não é só imprevisível, é aquelas corridas, mesmo num ano em que, haja, em que seja seca, por exemplo, um 2008 ou uma coisa assim, um 2007, em que era muito difícil os carros ultrapassarem, não havia kerbs, não havia DRS, não havia essas tretas todas. O Canadá é aquela corrida em que tu podes contar sempre que seja uma corrida espetacular. Então este ano, está para ver. Exato. Não, estamos todos para ver. Estamos todos para ver, não é? Eu, assim, as Ainda por pessoas que me. cima, sabes que os pneus são o que são, têm o desgaste que têm, portanto é tudo absolutamente possível. Vai ser imperdível. Então. Nós dizemos sempre isto, não é? Pedíamos. Chega a esta parte, a gente escusa de falar, de gastar latim, pomos no episódio anterior a dizer: ei, a próxima corrida, que vai ser um espetáculo. Não é? Pois, exato, mas olha o que é que se há de fazer. Acontece. Não temos culpa de gostar disto. Exato, e como quem ouviu da semana passada vai dizer, vai ver que todas as nossas previsões saíram furadas, não é? Quando é que. É daqui 2 semanas só. É É, daqui duas daqui a, semanas. exato, daqui Próxima a, semana, porque eles coitados têm que ir para o outro lado do Atlântico, não é? exato. Embora que, por exemplo, na Indianápolis é para a semana, não é? Mas é pequeno nos Estados Unidos. Indianápolis? O Na que é Indianápolis? Indy, Car Series. Ah, a próxima corrida de IndyCar. Ok. É Claro. onde, já agora? Detroit. Belle Isle, para ser mais concreto. É um regresso. Bom, olha, e falando em Indianápolis, eu sugeria fazermos já aquilo que combinámos, que é o seguinte, para quem não ouviu a nossa conversa antes, porque ninguém ouviu sem ser nós. Nós vamos pôr um vídeo Das últimas voltas. das últimas voltas das 500 Das milhas 500 de milhas de Indianápolis Indianápolis. em japonês e vamos comentar. É Exato. assim, não é? É, por aí. E vamos sincronizar o eu e o Paulo vamos ver o vídeo ao mesmo tempo Como não temos e vamos uma sincronizar terceira com a pista? tecnologia do século 20. XXI ou do século XIX. Querem ver? É assim. Estás pronto, Paulo? Estou. Então vá, 3, 2, Dois. Um. 1, vai. Zero. Já está. Já está, pois. Isto na Estamos real. a seis Bom. voltas do fim. Ok. Prontos. Estamos a seis voltas do fim. Os Esta japoneses deviam corrida. estar a ouvir isto às 5 da manhã ou com 6 da manhã. Ou seja, é muito cedo da vida. Muito cedo por lá, estás a entender? Porque isto começou ao meio-dia nos Estados Unidos e às 4 E da que tarde, não é? às 4 da tarde cá, sim. Tá, Tu pronto. enganaste-me, tu tinhas-me dito que era às 5 e Eu também pensava que era às 5, eu às chego 5 aqui, vou lá e vai dar estava as a dar. 500 milhas, 3 horas e meia de diversão. Não, foram só 2 horas e meia, porque Para nós, para quem tinha viu, começado às para quem 4. apanhou isto. O Takuma Sato teve nas últimas voltas, esteve em grande. Takuma Sato, Tony Kanin. Exato. E os Chip Ganassi, não é? Eram os carros todos, e repara uma coisa, eram todos os carros da Honda. Da Honda, exatamente. E aqui nós falámos sempre, nos episódios passados, falámos sempre em motores mais potentes, velocidade. Os Chevrolet estavam sempre a ganhar. Esquecemos, foi que na Indy há uma coisa que, se há alguma coisa que interessa mais do que velocidade, é eficiência. Não é? Porque E quantas os voltas. Hondas eram os mais eficientes em Bem, termos de, agora neste por momento exemplo, faltam consumo. 4 voltas. 4 voltas do fim. E agora está o outro franquito e já trocou de lugar com o Scott Dixon Scott e o Dixon. Takuma Sato já está bem atrás deles. Epá, E isto é o assim, as Kana últimas milhas, já se eu carinho. não sei porque é que não vejo mais indicar. Sinceramente, esta corrida, a malta diz, isto é só carros andarem virarem para a esquerda, mas não, pá, isto é tão espetacular. É tão Exatamente, espetacular mas é porque. aquilo que eu estava-te a dizer, é um retângulo com as arestas redondas. Mas eles E andam agora sempre vai para a esquerda, ter. isso é um facto. E as curvas são Sim, inclinadas e sim, sim. tal. E vai o Dario Franchitti outra vez para a frente. Exatamente. E o Sato já está mais próximo. Eu sempre acreditei que o Sato ia apanhá-los, percebes? Por algum motivo E eu estava com qualquer, depois esperança. da relargada, da última relargada, eu sempre acreditei que o Sato os ia apanhar, porque ele ia com tudo. Eu não sei porquê, o meu piloto favorito na IndyCar é o Tony Canan. E pelo que eu Eu sou mais percebi. tipo. Eu estou a começar a gostar de Pagenaud. Pagenaud até dá-se bem. E Só que pelo que eu agora percebi ali desses. em Indianapolis, Tony Canan é muito popular. Sempre foi. E Epá, eu agora aqui ainda estava a é. torcer pelo Tony Três Canan, que ele voltas no vem em fim. quarto, não sei se estás a ver. É. O gajo Mas vem eu em já quarto. sabia que o Sato ia com tudo. Olha agora. Epá, e o gajo aqui aperta Franchitti com o passa o Scott Dixon Dixon. e ele aproveita. E olha onde é que ele vai passar. Exatamente ali. Nhão. Estes japoneses adoram isto tudo. E assim, depois vocês vão ver como é que isto vai acabar. Mas agora o Epá, Sato eu é que aqui vai a com jurar, tudo. Sempre vai com Sato, tudo. está quieto, não ultrapasse aqui, não ultrapasse. A pensar, não ultrapasse, tu vais disputar, tu vais disputar, tu vais disputar, não ultrapasse. Mas não, ele sabia que ele ia com tudo. E Vamos é ouvir, assim, vamos ouvir. e as 500 milhas é sempre até a última curva. Vamos ouvir, vamos ouvir. E agora? E Bandeira agora? branca. Ouve. É, os japoneses vivem isto os japoneses vivem E agora isto. caladinho, repara, caladinho. Mas as 500 milhas é assim, é até à última curva. Olha como é, o que é que aconteceu ano passado. O ano passado foi exatamente isso. Exatamente. O Hildebrand bateu Foi na última ainda curva. mais dramático. Foi ainda mais dramático. E arrastou o carro até à meta com o Weldon a passar. E ainda fez O Weldon, conta. nem o próprio Weldon, nem o próprio Weldon sabia o que é que se passava. Bom, olha, Bateu aqui ali e não. podia ter sido um Aqui. atrasado. Epá, isto é espetacular. Isto é o seguinte: isto é uma prova em que, para já, é sempre garantido ao longo de 4 horas que haja aí 6 ou 7 safety cars, ou pelo menos períodos de bandeira amarela, em que eles se reagrupam todos. Exatamente. O que logo aí, como isto aqui é mais fácil ultrapassar do que qualquer pista da Fórmula 1, logo aqui dá mais. Há mais trocas de posição, etc. Só por causa disso. Se Exato. Exato, mas fosse só isso que houvesse especial nas 500 milhas, era o suficiente. Depois os carros estão sempre juntinhos, um ao outro. Uns aos outros. 260 milhas, ou 230 milhas, ou o que é, por hora, que dá 350, por aí. 350 a 360 por hora para terem uma ideia, é Depois um é oval muito preciso veloz, o não é um piloto. oval, pronto. Mas Sim, é um está na categoria. retângulo arredondado, como tu dizes. E é uma corrida em especial que é muito longa. É muito longa. Isto com. Isto torra a paciência do quer do pronto dos pilotos. Porque testa a endurance deles, Isto é uma prova de resistência, tanto de resistência como de velocidade. exatamente, testa a paciência dos mecânicos, dos estrategas, de tudo, percebes? Porque são, e ainda por cima, este ano, estava a ver depois as estatísticas. Este é o terceiro, são as terceiras 500 milhas mais quentes de sempre, porque tiveram 35 graus naquele dia. Que é o normal, é 25 graus, ou coisa assim. Mas naquele dia, neste domingo, em maio, em Indiana, estava uma onda de calor. Ou seja, que não. Que pronto, também desgasta a mecânica, não é? Porque, por Epá, e exemplo. durante 4 horas não E não com tens. 3 camadas de fato antifogo, Exatamente. aquilo aquece. aquilo aquece, e eles estavam a sofrer com o calor, e disse isso ao longo da transmissão, O e coitado os do próprios Marco Andretti pilotos. estava a queixar-se que tinha a sola do sapato literalmente derretida à volta do acelerador. Exatamente, porque pronto, Mas isto é espetacular. Eu vi esta corrida, eu por mim era os gajos corriam aqui todas as semanas. A sério? não podem correr Claro. todos, não podem correr. É por isso, assim, Indianápolis tem esta hora toda, não é? Por exemplo, este ano bateu-se o recorde das mudanças para a liderança. Pois Eram, foi. acho que eram 30 e tais à vontade. era 30 e tais, agora chegou Antes aos eram 50. Aos 29. 50. Antes era 29 e agora chegou. Eu creio que foi aos 32 ou aos 36, não tenho a certeza. Mas andavam todos a contar. Todos passaram, quase toda a gente passou pela liderança, até o Barrichello, não é? O Sato passou, o Hinchcliffe passou, o Andretti andou muitas voltas. Quer dizer, sempre houve trocas. Há uma coisa que eu aconselho a ver as 500 milhas, que eu comecei a ver as 500 milhas na Sport TV. Epá, e depois às tantas fartei-me, porque o comentador passa duas voltas calado sobre si. E então perguntei no Twitter se alguém me arranjava um stream em inglês, que é a melhor coisa que se pode acontecer. Pode acontecer. O problema dos streamings em inglês, eu estive a ver pela ABC, que é o canal oficial das 500 milhas, é que tu levas com publicidade a cada 10 minutos. Lá estás a ver o Dodge Ram pela enésima vez, o seguro não sei o que das quantas, e o facto de ser Memorial Day, que é que é o tal dia em que se honra as pessoas que estão no exército, fora do país, aquelas coisadas todas, em que se honram os mortos, etc. E também tem que haver publicidade das Forças Armadas. E então, tu vais com aquela publicidade toda em cima. Embora, se tu fosses ver a ABC, eles tinham publicidade e depois num quadrinho pequeno, pequenino, tu estavas a ver a corrida a acontecer com a classificação, não Isso é é? verdade, isso é verdade. Eu não sei se existem, se vão acabar por existir streamings melhores ou não sei. Sei que isso é muito melhor mesmo assim do que a Sport TV. Fogo. Sim, mas por exemplo, os brasileiros têm a transmissão da Rede Bandeirantes. Não é que eu não gosto, pronto. Acho que os comentadores são um bocadinho mal formados. Parece que vêm todos do futebol, não é? E as transmissões muitas das vezes são um bocado negligenciadas, não é? Trata um bocado ao pontapé, não é? Porque os brasileiros também veem como é que as coisas são feitas pela BBC ou pela Sky, e gostavam que a Globo na Fórmula 1 e a Bandeirantes na Indy tivessem um tratamento semelhante. Pronto, fosse um bocado assim, e não ser, por exemplo, muitas das vezes. Por exemplo, eu conto um episódio anterior. A famosa corrida de Las Vegas, em que houve o Big One, em que o Dan Weldon acabou por morrer, não foi transmitida em direto pela Bandeirantes ou pela Band Sports, que é o canal de desporto da Bandeirantes. Tinham uma espécie de atraso de meia hora, coisa que vai, já não me recordo muito bem. Sim. E quando o acidente acontece, já tinha sabido, mas por exemplo, ainda não tinham passado o acidente no canal brasileiro. E quando isso acontece, quando há uma espécie de sincronia, é quando se começa a falar das piores perspectivas para o piloto inglês, e o tratamento, não é, que o canal de televisão fez àquele acontecimento, continua a ser negligente, percebes? Negligente em que sentido? Se fosse uma coisa semelhante feita por outro canal de televisão, seria muito melhor. Pronto. Mas eu não, o que é que te queixas? É da forma como os comentadores. Não, não é, não, atenção, não é a forma como é que os comentadores. É como é que as coisas na realização. Quer dizer, aconteceu um acidente, é importante. Ao menos podia interromper o que se passava, não é? Ao menos podiam interromper para informar que houve um acidente, as pessoas estão preocupadas, etc, etc, etc. Percebes onde é que queres chegar? Sim. Afinal, mas o que fizeram foi business as usual, não é? Ah, estou a perceber o teu stress. Pronto. Percebo o Mas teu isso stress. aí. Mas isso aí, mesmo estando onde estou e vejo como eles vêm, eu já ganhei anticorpos em relação a qualquer transmissão televisiva vinda do Brasil. Eu acho que as pessoas que estão ali à volta não são assim tão. Ou têm outros interesses, ou. Quer dizer, um bocado Tu só não. Tu só não. Não pô. fico com aquela impressão que eles chutam o automobilismo para canto, não é? Só tu nas transmissões televisivas brasileiras, tu só não dispensas as telenovelas, não é? Não, nem novelas. Não gosto Nem de novelas? novelas. Não, não. Eu acho que se eu vivesse no Brasil, acho que não conseguia ver televisão brasileira. Yeah, nem eu. Voltando à vaca fria, sobre o Sato, que foi a seguir ao Dario Franchitti quem deu mais que falar, pelo menos nas últimas voltas, não é? Aquilo Sim. é uma manobra a Sato, é um bocado kamikaze, é vou com tudo e quero lá saber, não é? Vou com tudo, não quero saber, eu quero ganhar. E tu, Mas se fores repara, eu ver, acho é que ele se fores teve ver falta de bem, paciência, porque ele devia ter esperado, na minha opinião, no sítio onde ele estava, ele devia ter esperado eu pela também li outra isso. reta. Mas ó, Digo, Pedro, diria eu. o Emerson Fittipaldi também disse a mesma coisa. Podia ter esperado, Pedro, mas agora repara uma coisa: olha para a volta anterior à penúltima volta, onde é que ele passou o Dixon? Não foi no mesmo sítio? Foi exatamente no mesmo sítio. Quer dizer, ele vai pensar assim: se aquilo deu ali, eu vou tentar de novo na próxima curva. E repara, o típico dos japoneses é entrar com tudo, é não O ter Kobayashi nada a também é assim. perder. Kobayashi. E toda a gente adora o Kobayashi. Pois é, pois é. Mas o Kobayashi raramente faz isto. Que é Mas esperar-se ele no outro faz gajo. ultrapassagens, mas ele faz aquelas ultrapassagens, Loucas. percebes? Lucas, Mas o gajo. Não olha o sei o que que é que aconteceu em acontece. Não sei Barcelona. se é os outros gajos na Fórmula 1 que dão espaço e não sei o quê. Ah, porque o Sato queixou-se que o Dario Franchitti não lhe deu espaço nenhum. Pois não, e tu vais ver que ele defende a sua trajetória, estás a entender? Ele é aquilo que o pessoal chama de velha raposa. Ele encosta-se, estás a entender? Não é preciso ele ir para a curva por dentro. Ele encosta-se o suficiente para dizer assim: agora que se me queres ultrapassar, vai ser no limite. E o Sato, claro, ele Mete sabe o lá o que é carro à que era, mesma. mete lá o carro à mesma. Oh, Pedro, Mas se ele repara o que. tivesse conseguido, imagina que ele tivesse conseguido. Era um herói. Pois era, O pois Sato era. era um herói. Eu estava a torcer por ele nessa. O Sato ia chegar na Victory Lane com o carro de um lado e ele a ser levado pelos ombros. Compreendes? Sim. E todos iriam falar Mas sabes que ele. O que ele fez foi. da arriscada manobra de Takuma Sato. Sim, ele podia ter ultrapassado na reta oposta, podia ter ultrapassado na última curva, tudo mais, se tivesse esperado e coisas assim. Mas eu quis arriscar ali e pronto, não é? E 50% sempre é melhor do que zero. Pondo as coisas nesta Como forma. assim? Hã? Porque 50%. ali, se ele tentasse. Se Tinha ele, 50% de hipótese ele, ele. de conseguir, não é? Exatamente. O problema dele é que já tinha. Na volta anterior gastou os 50%, não é? Se uma em cada dois dá buraco, na volta anterior não tinha É. dado, ali estava condenado. Sim, mas eu reparo uma coisa, não há ali, como tu vês, não há toque. Não é? Sim, o Ele gajo pisa a linha branca. pisa a linha branca, entra na zona suja, os marbles da borracha, e ele perde o controle, não é? E ele não toca no Aliás, isso e o Franchitti safa-se de boa, não houve. é? Houve. Pois é. Houve três ou quatro gajos que se espetaram assim. Gajos e Exato. uma tipa também. Na Simona Beatriz de não. Silvestre? Não, a Beatriz. Beatriz é capaz, é. Mas a Beatriz conseguiu controlar o suficientemente o carro. E antes disto tudo, pai, acho que na 175, coisa que eu valho, o Ed Carpenter também saiu ali na primeira curva. E por muita sorte, ele não bate na barreira, não é? Não Porque ele cabia também. uma folha de papel entre o carro dele e o muro. Mas ele conseguiu manter o carro intacto. É, pá, espetacular esta corrida. O fim de semana, do Mónaco é sempre. Este fim de semana por ano é sempre espetacular. Eu tenho um serviço que subscrevo. Todos os dias, às 7 da manhã, tenho um mail a dizer. Estou registado lá do Facebook e Twitters e etc. E todos os dias de manhã, recebo um mail a dizer o que é que eu fiz exatamente há um ano atrás. E exatamente há um ano atrás, o que eu escrevi no Facebook é: pá, hoje foi um dia espetacular para o automobilismo, Indianápolis, Mónaco e não sei o quê, foram duas corridas, blá blá blá blá. Porque se não te lembras, se bem te lembras, o ano passado, Indianápolis foi uma Acabou como maravilha, acabou, acabou como acabou acabou, como e o do acabou. Mónaco também. O do Mónaco, não sei se te lembras como é que foi o ano passado: o Vettel lá à frente com os pneus nas lonas, o Ah, Alonso atrás sim. coladíssimo. Com os pneus nas lonas, mas não tanto, e o Button atrás coladíssimo com os pneus bons. Exatamente, e ele queria Não sei se te lembro. ultrapassá-los. Pá, foi espetacular o ano passado. E aposto aquilo que tu quiseres, que para o ano vai ser igual. Exato, vai ser É o igual. mais certo. Provavelmente com uma manobra toda doida na última curva. É o mais certo. Coisas assim. E é Ou sempre uma assim. ultrapassagem, ou na Índia, uma ultrapassagem na meta. Sentindo, a poucos metros da meta. Pois, Vai o gajo quando é que com foi. O Marco Andretti, salvo erro, da primeira vez que tentou as Isso foi em 500 milhas, em 2006. 2006 ou 2007, foi 2006 ou assim. 2007? Perdeu É. aí, perdeu por centímetros. Por meio carro, não, perdeu por um carro de diferença, porque o Sam Hornish Jr. aproximou-se dele na última curva, aproximou-se dele, aproveitou a corrente de ar, passou, estás a entender? Passou antes da meta. E pronto, no, imagina, 3 segundos antes, cá vou eu ao caminho da meta. 3 segundos depois, eu sou o segundo classificado. Que assim, perde-se assim, não é? E aliás, eu creio que foi a segunda ou a terceira mais curta de sempre, desse ano. Portanto. E continua a maldição dos Andretti, né? Ano 40 e 4. Coisa assim. O Mário Andretti ganhou em 69. 79 para cá, é sempre o velho Andretti Slowing. Já é um bordão famoso, tão famoso em Indianápolis como. É que, por exemplo, os Answers e os Answers podem ganhar de quando em quando, mas ganham. Quem mais? Pronto, daquelas famílias que aparecem lá, os Answers Ah, mais o uns. AJ Foyt. Os Foyt. Ele tinha um neto agora, mas acho que o neto já deixou correr. AJ Foyt, The Fort. Ah, os Ray Halls também. Sarah É, Fisher, todos não. coisas. Não, Sarah Fisher não. Parecem os Foyt e Pá, o Piquet ainda lá vai. Mas o Piquet tá na NASCAR e é feliz. Então, mas muda sobre si. Capaz, não sei, nunca se sabe, não é? O que é que eu ia dizer? É que E agora está cheio de estrangeiros, quem ganhou portanto. foi o Mário. O Mário. Mário. Que é o avô. É Ganhou em o avô. 69. Pai nunca ganhou. O Pai pai nunca nunca ganhou. foi um piloto assim fora de série. Mas o pai já. Não, atenção. O pai já foi campeão. Foi campeão da carta, em 91. Estás a Isso não foi o entender? Mansell. Não. Ele estava na Newman Haas. Tu, o Mansell ganhou em que ano? 93. Ok. O Michael Andretti, não, olha, foi no ano em que o Michael Andretti estava na Fórmula 1. O Michael Andretti ganhou o campeonato em 91. Andou sempre nas primeiras posições, né? Em 86, 87, 92, etc. e tal. Pronto, o mais tarde possível foi em 2001. Não é? E depois teve umas tentativas na IndyCar Series, não é? Ele andou na kart, não é? Depois, quando acabou a kart, foi para a Indy, não é? Para a IndyCar Series, montou a sua equipa, não é? Andretti Green Racing, e foi, pronto, e tinha aquela obsessão de ganhar as 500 milhas de Indianápolis, não é? De ser como o pai. Só que o máximo que ele conseguiu foi um segundo lugar em 91 e dois terceiros em 2001 e 2006, não é? Nunca fez a pole position, para dar um exemplo, nunca fez a pole position. Andou sempre pronto, nem na primeira fila, vê lá tu. Não, andou uma vez, mas foi em 86. Quer dizer, andou sempre a tentar, não é? Só que não conseguiu. E é a maldição do Andretti. E o Marco, coitado, não é? Teve aquela ocasião em 2006 e ele ainda tinha apenas 19 anos, o Marco Andretti. E pronto, tenho andado a tentar. Eu creio que ainda não. Já ganhou, já ganhou, já ganhou. Ganhou ano passado, também me lembro. Olha, foi no Oval, em Iowa. Mas, por exemplo, o Andretti na Indy, tem. Pronto, primeiro ano foi segundo. Em Sim, 2010 foi terceiro. Em 2008 também. havia uma grande divisão no primeiro ano dele, como é natural. Claro. É assim, ele tem. Como está numa equipa da frente, desde a frente, né, que é Andretti, há sempre aquela hipótese de. Claro, ele é um dos favoritos e aquelas coisadas todas. Mas, por exemplo, ainda não o vi ele a lutar diretamente para uma. Para uma. Como é que eu ia dizer? Para um título, não é? Para um Sim, título sim. na. Tem que ser mais regular. Por exemplo, este ano não está a largar muito bem. O máximo que ele tem é o 11º lugar. Não está a ser um grande ano, não é? Ainda não. Quando ele começar a andar mais na frente, mais regular, ser mais regular, é outra história. Mas também ele tem poucos anos, não é? Ele tem 25. Ele tem minha idade, já deve ter feito 25. Sim, já fez 25. Sim. Portanto, ainda vai demorar um bocado. E ele já tem experiência noutros carros. Ele teve na 1 GP, lembras-te? Sim, mas foi só uma corrida duas ou não? Uma coisa assim pouco Não, foi uma importante. temporada. Uma Foi uma temporada. temporada. A É. 1GP é Conseguiu, conseguiu. aquela Aquela competição famosa que competição. interessa a toda a gente. Sim, que era das nações. Que era das nações e cada um corria por um país e vencer por uma equipa. Pá, olha, Ah, experimentou, foi bom. também havia aquilo do Fez um pódio. Superliga. Dos futebóis. Sim. Ah, mas sabes que. Ah, pá, Mas isso estava lá também. o Sporting, pá. Estava lá o Sporting. E o Benfica também. Ah, não, não, o Benfica não Não, o estava. Benfica não ajudava. Não, sabes que aí eu acho que o Vieira deve ter pensado assim, isto vai dar mal, então não é melhor não meter o bedelho nisto. E se tu fores ver bem, acabou o ano passado. Praticamente Epá, não tens nada este ano. Eu vou dizer isto, sinceramente, eu eu vou dizer. gosto do conceito. Quer dizer, o conceito É assim, acho que não tem a mas os ver com conceitos futebol, são. mas tem a ver com clubes, estás a ver? Só Pois, exato, que não se adequou bem. mas por exemplo, eu gostava muito mais, digo eu isto, eu gostava muito mais do A1GP. Nem é tanto pelo conceito dos países e coisas assim. É quando é que dava? Era uma Winter Series, percebes? Uma série de inverno. Sim. E para alguém que tem alguma. Pronto, tem sempre aquela coisa. Em novembro e dezembro, tem sempre aquele itch. Tem sempre aquela. Ah, quando é que começam corridas? Quando é que há corridas? Compreendes? E então. Quando tu vês uma coisa dessas. Uma série de inverno, digamos assim, que começa em outubro e acaba em março, não é? Até é interessante. Digo eu. Sim, ok. Essa parte é fixe, e a parte do Super League. Acho que aquilo estar associado ao futebol, acho que não vejo o elo de ligação. Nem Acho eu. extremamente estranho. Acho que nunca ninguém viu, sem ser o gajo que desenhou a publicidade. Mas de facto, se os clubes, se o desporto motorizado é um desporto, não é? Se os clubes não têm só futebol, têm outros desportos, porque não ter desporto motorizado também? Aí a lógica funciona. Agora, não se adequa porque o desporto motorizado é para um ou dois gajos competirem em cada equipa, às vezes três, Talvez mais, muito, muito raramente. E é preciso muita massa. Se bem que não é preciso, se calhar, tanta como se gastam em transferências para futebol. Mas depois também as audiências não têm, não correspondem também, não Não, e as é um bocado tentar é? É assim, ligar. quantas épocas do Félix da Costa tu não pagavas com as transferências do Sporting ou do Benfica ou do Porto? Não é? Para não falar das grandes transferências internacionais, Claro, claro, claro. é verdade, podia pagar-se É... Mas não funciona, quer dizer, não, não toda uma carreira, podia pagar as carreiras de muita gente, não é? Não, mas é aquilo, não, não, e depois é outra coisa, e depois há outra coisa que também é um bocado o calcanhar daquilo de todo este tipo de séries. Estou a falar de séries monomarca. Monomotor, e Mono monopneu, tudo, mono tudo. mono tudo, estás a entender? Não há propriamente uma concorrência. Pronto, a ideia deles é, vamos fazer uma coisa acessível com custos e coisas assim. E no final não é bem, pronto, de uma certa maneira até pode funcionar, mas aquilo não, no final não. Entendes? Não atrai público, não atrai publicidade, não atrai. Pois, Porque exatamente, uma das razões. tanto que Porque, por acabou. exemplo. Exato, porque, por exemplo, há um GP, quando no final de 2009 acabou a temporada, falava-se muito do gajo que estava à frente daquilo, que era o Tony Teixeira, a estar a dever a toda a gente, na ordem das dezenas de milhões. De os carros, para teres uma ideia, os carros neste momento devem estar entre aspas, a apodrecer numa garagem britânica porque foram retidos por um processo qualquer de falência ou coisa que valha, nem foram para leilão, entendes? Para pagar, para abater as dívidas. Portanto, é muito fazer uma série destas é muito complicada, ainda por cima com os mono isto, mono aquilo, mono com o outro, e não tem propriamente, não conseguem ser uma coisa paralela. E há muitos pilotos que estão aqui, é mais o objetivo deles, nem é correr ali, é correr na Fórmula 1, não é? Não é nem, e depois as coisas não são nem carne nem peixe, é um híbrido qualquer, portanto. Aquilo tinha umas coisas interessantes, Ah, pá. e, não, e depois não tinha e não, depois não atraía a publicidade que eles queriam atrair, não é? A Super League tinha uma coisa, se a memória não me falha, tinha uma coisa que tecnicamente era uma, e desportivamente, era uma coisa que eu gostava muito de ver na Fórmula 1, que é, eu sou todo a favor de, aos pilotos de Fórmula 1, dar-lhe mais variáveis pelos gerirem. E o que no A1GP, na Super League, havia era um botão push to pass, que era uma espécie de curse, em que eles podiam gastar umas, sei lá, 15 vezes, 16 vezes Eles durante a tinham corrida toda. Portanto, não era uma vez por volta como na Fórmula 1, igual para toda a gente. Era 15 vezes durante a corrida toda e acabou. E para mim, na Fórmula 1, os gajos da Fórmula 1 usarem 6,6 segundos, que é o que é agora o Curse, podem usar 6,6 segundos por volta, e aquilo lhes dá mais 80 cavalos. Mas deixavam-nos usar 5, mas as baterias na realidade armazenam mais energia do que isso, portanto eles só estão limitados pelo regulamento. E para mim, uma regra perfeitamente possível e que eu gostava bastante de ver implementada era, para além desses 6,6, 80 cavalos durante 6,6 segundos por volta, 10 vezes durante a corrida, a gente, em vez de 80 cavalos, podem ser 140, por exemplo. Mas Estás a tu ver? tens Mas 10 o mas vezes, tu e o gajo gera isso como lhe apetecer. Porque um gajo vai para defender, usa o curse, o outro usa o curse, é igual, vai dar ao mesmo. Agora, se o gajo que vem atrás tem mais 60 Mas cavalos. tu tens o DRS, tens a asa. Pois, mas não pode usar em todo lado. É diferente, pronto, Sim, isso é mais. Ok, há tens o exato. DRS, tens a asa, isso é de facto é uma coisa no mesmo. No sentido que eu estou a dizer, mas a asa não pode usar para defender. E eu, para mim, esse curso podia ser usado perfeitamente para defender, não é? Mas só 10 vezes por corrida, no caso assim de género, estás a entender? Exatamente. Mas Era uma. Eu, se calhar, um dia deste ainda mandei esta proposta à FIA. Será que um gajo pode mandar propostas assim? Quer dizer, mandar cartas não é proibido, né? Ela vai lá ter. A Paris. Exatamente. Exatamente. Pronto. Mas E mais, eu Paulo? acho eu acho que em termos de posto por tu passo, como tu dizes, como tu tens de coisas como pronto, o CARES, não é? Como tu tens uma coisa que é o DRS, eu creio que iria ser uma espécie de redundância, compreendes? Mas não seria mal do todo. Mas depois também tens outra É mais coisa. uma Agora, variável para eles gerirem, é só isso. exato, mas também tens, por exemplo, estes pneus Pirelli que se esfarelam todos. E agora, lembras-te de termos falado, pá, em umas 2 ou 3 semanas de pneus de qualificação? Sim. Não é que agora o Paul Ampere, que é o senhor da Pirelli, na Fórmula 1, já anda a falar sobre essa ideia? Tu sabes que o gajo costuma seguir às corridas responder a montes de perguntas no Twitter. Se mandares perguntas, se perguntares qualquer coisa, tenho a certeza absoluta que ele te responde. Então, agora deve ter tido a mesma ideia do que nós. Sim, mas Mandou e ele. eu lembro de o ver abordar as pneus de qualificação há muito tempo. E a posição da Pirelli sempre foi esta: se nos pedirem para fazer, a gente faz. Não somos nós que Mas gerimos só os destinos da que. Fórmula 1. Estes E o pneus que eles próprio. têm agora, Exato. que o pessoal reclama, são os pneus que foram encomendados à Pirelli. Nem mais nem menos. Não é? E eles próprios, não, sabes que depois pronto, as equipas já torceram o nariz à ideia, não é? Se calhar já disseram, epá, vamos fazer isto também. Porque assim, eu sei como é que os pneus de qualificação funcionam, não é? Eu tenho uma ideia, porque vi no, no, na minha infância, porque isso acontecia nos anos 80, início dos anos 90. A última vez que se usaram os pneus de qualificação foi em 1991. E basicamente aquilo funcionava com 3 voltas. Uma volta de lançamento, uma volta mesmo, para marcar tempo, e depois à terceira já estavam todos farolados. E tu ias para as boxes, não é? Que era assim que eles funcionavam. Só que os pneus de qualificação, a diferença entre um pneu, pá, mole, duro, médio, quer que seja, para um pneu de qualificação, não é? A diferença era gritante. Estamos a falar de 4 segundos por volta, por exemplo. É como digo, é mais uma variável para eles gerirem e como atletas de alta competição. E como eu gosto de ser entretido com essas coisas, vem daí. Exatamente. E o pneu de qualificação é um exemplo disso. Exatamente, é por isso que eu acho que deveria voltar. Estamos de acordo. Mas pronto, as equipas Mas não depois é estão muito como a disse também, virar. quer dizer, também E depois retira um tinhas que pouco o mudar, elemento de estratégia, como eu te disse na e outra depois também semana. tinha que se mudar, por exemplo, algumas partes do regulamento. Por exemplo, como tu sabes, há um número limitado de pneus, não é? Sim. E Que se tem tu que haver meter. a favor do controle de custos. Exato, tem a ver com. Exatamente, tem a ver com o controle de custos. Se implementares os pneus de qualificação, isso quer dizer que aqueles 6/7 jogos de pneus que tu tens para todo um fim de semana, não é? Só iriam ser usados na corrida. E das duas, uma, ou tu cortavas desses 6/7 jogos de pneus, cortavas 3, deixavas de lado e metias lá os jogos para os pneus de qualificação, porque ia ter Q1, Q2 e Q3, não é? E depois eles ficavam, e depois as pessoas ficavam, os pilotos ficavam com 4, não é? Com 4 jogos de pneus. Provavelmente dois, imagina, dois moles, um duro ou dois duros, para além dos pneus de chuva, não é? Ou seja, em termos de corrida ficariam absolutamente limitados, para meter 3 jogos de pneus de qualificação. Ou seja, das Não duas, uma. precisam também de 3 jogos de pneus, pá. De Mas qualificação. ó. Oh, mas Podem dar-lhe só um. mas ó, oh, oh, oh, Pedro, se funcionara como funcionava antigamente, só funciona para 3 voltas. Está bem, Percebes? mas, Paulo, fica só para Q3? Pois também é verdade. Também podias pensar assim, mas Não é? depois chegaste E para se tu Q2. quiseres, há um Caterham É assim. que usa pneus de qualificação no Q1 e o Red Bull que usou os pneus duros para ver se poupava e não sei o quê, ficou de fora. Azar. Então ele também não funcionava Mas mal. não, mas eles não, mas também não é isso que assim, das duas uma, Mas não é o isso que se mais pretende. É. não é isso que se pretende. Das duas uma, ou tu alargas os jogos de pneus, não é, para acolher estes pneus de qualificação, três, não é? Imagina, três jogos de qualificação, mais três jogos de pneus moles, mais três jogos de pneus duros, mais três jogos de chuva, não é? São 12. Bem vistas as coisas, são 12. São três de chuva. Imagina, 3 de chuva, mais 3 duros, mais 3 moles, ou médios, ou o que é que seja. Mais 3 qualificação, são 12. 12 jogos para cada carro, são 24 carros. 24 pneus para equipa. Mais, claro, multiplicas por 20, por mais É, são 22 bué da carros. pneus, são bué da pneus. Pois são, exato. Lá tá mais 3 ou 4 caminhões da Pirelli, do paddock. Pronto, mas isso é o risco que se corre, não é? Agora, o que eles querem, como é que as coisas querem ser resolvidas? Pá, se quiserem, se as equipas concordarem com o regresso dos pneus de qualificação. Provavelmente esta é a parte mais lógica. Se eles não quiserem, continua o atual status quo. Sim. Agora falando em pneus, é a tua Vamos vez. à treta técnica que desta semana versa sobre pneus. E agora punha aquela música de vender colchões no fundo, mas não vai acontecer. E os pneus que eu tenho para falar hoje sobre pneus é uma coisa muito muito ligeira. O pneu é das partes mais importantes da performance de um carro, se calhar a seguir até a aerodinâmica, mas estão as duas dependentes uma da outra, em muitos casos. Exato. O pneu é o único contacto que o carro tem com a estrada e com a Exato. pista, e daí a sua importância. Os pneus têm uma influência bastante substancial na aerodinâmica, pela forma como se deformam. Há uns vídeos na internet que eu me lembro de ver há uns anos, da Michelin, quando a Michelin ainda era fornecedora de pneus da Fórmula 1, em que se via o pneu a deformar e de facto a coisa a influenciar o fluxo de ar através do carro. E portanto as equipas testam com pneus, a diferença pela qual muitas vezes os testes do túnel de vento não correspondem com os testes em pista é porque os testes nos túneis de vento, o elemento dos pneus não é bem representado. Porque usam modelos a metade da escala de 1 para 2, com metade do tamanho, porque os pneus muitas vezes até se calhar estão fixos, mesmo que. Bom, é diferente. E aerodinamicamente, a deformação dos pneus é muito Exato. importante. Para além disso, ainda há adesão. Que o pneu tem que fazer a aderência à estrada para ser o melhor possível. O problema é que ao ser um pneu muito aderente, é um pneu que vai aquecer muito. O pneu ao aquecer muito, vai se estragar mais rapidamente. Ou melhor, os pneus têm uma zona de Contacto. funcionamento. Não, tem uma zona de funcionamento, no que toca a temperaturas, em que a zona é ideal dos 70, entre os 70 e tal, 90 graus. Um pneu nessa zona, nesta gama de temperaturas, funciona bem. Muito acima disto, fica com bolhas na superfície e desgasta-se rapidamente. Abaixo disto não tem aderência que chegue, e portanto não serve. E por isso é que se vê muitas vezes os pneus dentro de cobertores e não sei o que, aquilo está lá para aquecer os pneus cerca de 90 graus. Isto para os pneus de seco. Os Exato. pneus de chuva, os pneus de chuva, os intermédios e os outros, têm uma temperatura de funcionamento mais baixa. Há água na estrada, os carros andam mais devagar, geram menos carga aerodinâmica, aquecem menos os pneus e, portanto, o pneu tem que estar preparado para funcionar numa zona. É uma zona diferente, temperatura mais baixa. E outra coisa importante nos pneus é o que está lá dentro. Nos pneus dos nossos carros, nós vamos à bomba e pomos ar, não é? O pneu de um carro tem azoto. Em vez de ser ar atmosférico, tem uma mistura, a maioria é azoto. Isto porquê? Porque o azoto tem umas propriedades interessantes. Pelo facto de mudar pouco de pressão e, consequentemente, de volume quando varia a temperatura. Porque Precisamente. quando a temperatura do pneu oscila muito, a pressão do ar dentro, ou do gás, neste caso, dentro do pneu, vai variar o volume. E se varia o volume, altera a forma do pneu. Altera a forma do pneu, altera as características aerodinâmicas. E, portanto, os pneus, isto tudo para dizer que os pneus é uma peça muito complexa e muito importante de compreender. E a conversa na Fórmula 1 e não só nas outras categorias também, a conversa anda muitas vezes à volta dos pneus. Os pneus são importantíssimos. E pronto, é isto, a treta técnica. Acho que sim, boa. Mixórdia de Não, não, temáticas. Agora tinha que ser o não, não, não, não, não, não, não, genérico. não, não, não, mas era mais, não, acho que esta mixarda foi bem explicada. Eu acho que as pessoas que nos ouvem têm que ter uma ideia de que sermos também úteis, não é? Falámos sobre esta belíssima mixordia, não é? Porque depois, quando as pessoas verem os coelhos no futuro, não é? Ficam mais. Se calhar, olha, percebem melhor connosco do que, por exemplo, com o Galvão Bueno, ou Ah, com outro talvez. tipo qualquer. Talvez, talvez. Ou com os comentadores da Fórmula 1, como é que ele se chama? É o. Qual é que os nossos é o José Miguel Barros? É isso, é isso, é isso. E pronto, Paulo, temos aqui já mais de 1 hora para variar. Como sempre, nunca fazemos uma coisa com 50 minutos. Da próxima. Será? Talvez. Ah, não, não prometas que depois ainda vamos passar por políticos. Não prometas. Não, não prometo. Tenta não Não prometo. Não prometer. prometo. Eu juro. Não, Não, brincadeira, não, não brincadeira. faças isso, não faças isso. É melhor não, é melhor não. Está certo. Então, caros ouvintes, espero que tenham gostado deste programa. Por favor, classifiquem o nosso podcast no iTunes. Exatamente. E o Pedro promete ser o mais rápido possível para montar isto tudo É e já agora de colocar seguida. É já agora de já seguida. agora a seguir. Portanto, para quem não sabe ou quem apanhou isto a meio, nós tivemos um pequeno atraso. Pedro tem a escola para acabar. E agora estamos a fazer tudo eito, tudo de seguida. Ontem metemos o episódio de há 2 semanas, hoje Temos o da metemos semana passada e o da amanhã pomos semana o passada dois. e amanhã vamos pôr o dois. Pronto. Portanto, da fome vem a fartura. Exatamente, exatamente. Portanto, E vamos lá ver vocês. se para a semana não passamos todos fomos outra vez. Exatamente. Vamos ver. Ou então, a continuar neste ritmo, e o Pedro ainda me liga na sexta-feira a dizer assim: vamos gravar o da semana que vem. Quando já. Não se admirem. Não se admirem. Pronto, mas enfim. Caros Pode ouvintes. acontecer, não, não, Pode acontecer, não, nunca se sabe, não é? nunca se Portanto, sabe. caros ouvintes, boa noite. Desejo-vos uma boa semana. E o que é que vai haver para a semana? Em termos de competição? Epá, os especialistas tu. Oh, tudo bem, mas o. Ah, nada. Nada especial. Não, nada, não, é assim. Como isto foi um fim de semana de fartura em termos de automobilismo, não é? Rally da Acrópole. Olha, não falamos da Rally da Acrópole, mas também já sabemos quem ganhou. Pois. Rally da Acrópole, 500 milhas, o Grande Prémio de Mónaco. Pronto, vai haver mais uma corrida na Índia na próxima semana. Le Mans está há 2 semanas, podemos fazer uma antevisão de Le Mans. E outras prontas competições de menor grau. Olha, tivemos GT1 em Navarra. Estávamos a falar dele a semana passada e o parente até deu-se bem. Foi segundo na primeira corrida. Foi uma dobradinha McLaren e tudo. Portanto, E o Félix Acosta também se deu bem. exato, deu-se bem. Foi segundo na segunda corrida da GP3 Series. Corrida a Mónaco, arranquei em segundo, acaba em segundo. Claro, Aquilo é isso é difícil? normal. É Exato, é normal. difícil. É absolutamente Normal. normal. Portanto, Está acho que certo. falamos um pouco. Portanto, Agora para no a semana há mais. fim, uma sabadela aqui no fim, 3 ou 4 segundos e está feito, está despachado. Está despachado. Vá. Portanto, Arigato. para a semana. Arigato e sayonara. E para a semana há mais. Arigato, sayonara. Mushi mushi. Ah.